Pitcai PG. Elo da corrente. Após algumas estações, é o fim do processo. O ciclo se encerra. E algumas pessoas devem ser lembradas nessa trajetória que contribuíram direta ou indiretamente. A família Oliveira, a família Pimenta Neri e a família Koga. Uou. Aos nossos amigos, amigos de sempre, Makoto, Negão, Lumbriga, Gato, Chau, Gala, Rodrigo Brandão, Luiz da Luz, Caraca, Vitor, Munhoz, Anelisa, Clara, Zeca, NCA e o Curinha. Muito obrigado. Isso aqui é nosso. Muito amor pra todos nós. Sempre. Valeu. Salve, Rima Hara. Após algumas estações.